escravos daquela época, os homens não se dirigiam a elas em público, que eram proibidas de entrar no templo, ficavam do lado de fora acompanhando o ritual dos judeus. E Jesus dirige-se a uma mulher e ainda samaritana. Ele foi o verdadeiro revolucionário de nossas vidas. Então o espírita tem tudo para ser feliz. Claro que sempre nos faltará algo. E Joana de Ângeles, no livro Autodescobrimento, pela psicografia iluminada de Divaldo Franco, nos diz que a insatisfação é natural, que ela é mesmo necessária e útil ao nosso progresso. Porque se nós estivéssemos sempre plenamente satisfeitos, saciados, nós nos acomodaríamos. Nós não nos esforçaríamos para fazer o bem, para conquistar algo melhor, para sermos mais felizes, entravaria a marcha do progresso. Então, a insatisfação é necessária, principalmente num mundo em que vemos tantas desigualdades. Ah, Nazareno, mas você falou de tantas felicidades do espírita, mas será que ele não tem nenhuma responsabilidade, não? Tem. Mas é uma responsabilidade que é também felicidade, porque o espírita tem a felicidade de servir, de seguir o que o Cristo nos dizia quando afirmava que aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos, seja aquele que mais serve. Então nós temos um tesouro em nossas mãos, que é a doutrina dos espíritos, que é o Evangelho de Jesus explicado, complementado, que para muitos de nós se constitui no consolador prometido por Jesus. Nós espíritas temos a certeza que Jesus voltou, que Ele nos enviou o consolador prometido há 2000 anos atrás, quando nos dizia: eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie um outro consolador. O Paracleto, o advogado, o Espírito de verdade que o mundo não conhece e nem pode perceber, que vos ensinará tudo o que eu disse e vos fará lembrar das minhas palavras e vos ensinará muito mais. Jesus voltou através das milhares de vozes que vêm até nós. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, descem até vós. Está na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vem nos trazer a imortalidade da alma, a reencarnação, a crença em Deus, a comunicabilidade dos Espíritos, a importância da caridade, mas, sobretudo, a caridade moral, não somente aquela caridade material que a gente muitas vezes dá para nos ver livre daquela pessoa que nos pede um auxílio. Mas nós podemos ajudar mais do que simplesmente dando esmolas. Nós podemos fazer a maior caridade que existe. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dizia que a maior caridade que se pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E eu nunca entendi isso muito bem. Mas com tanta gente morrendo de fome no planeta, vocês sabem, meus amigos, morrem diariamente em nosso planeta 30 mil crianças de 0 a 5 anos de fome e de desnutrição. Todos os dias, 30 mil mãezinhas sofrem a perda, a partida do seu filhinho amado. E o que é que nós estamos fazendo para mudar isso? Nós batemos nosso peito e dizemos: eu sou justo, eu sou honesto. E André Luiz Peixinho, em um dos seus seminários, nos diz que no mundo mais elevado, ninguém pode se declarar justo ou honesto enquanto houver uma pessoa morrendo de fome no nosso planeta. Não é na nossa casa, não, é no planeta. E nós vemos A maior